25, a nova Toca do Lobo em plena radar. Para a radiodifusão, a pontinha da antena 97.8 MHz. Online www.radarlisboa.fm. As boas-vindas à emissão que liga as noites de terça a quarta-feira. De Viriato 25, mais uma dupla hora em plena antena radar 23, uma da manhã. Início com Agnostic Mountain Gospel Choir, o tema Empire State Express, Lamb Chop. you're no rocket sick. Ushered with the shower still, all the rain falls off. And a rim of shady light, it forms the patterns on my hand. I can see your grief. Is it camouflage? Go ahead, turn the key to me. This heaven's sent to call such a hole in the kingdom of the Lord. There is no fear. Oh, he fell into a slumber and did not wake until the dawn. To see a band of orange clouds cross the middle of the sky. He felt a tightening in his leg. With such finesse, he waved a hornet from a wild glass. He tied me flaps of the feathered line. And you wandered forth with your insolence and wine. Less and more to them that cannot hear. And what the fuck am I doing here? In the ghetto of Chicago, amid the poverty and despair, inside the game ends were the giblets in a plastic bag. A cocktail which consisted of his gin and her blue. Garnished together with the pearl. Alto 25 metros soltas do arranque da dupla hora de hoje. Lamb Chop, Sharinga Gibson with Martin Luther King Jr. Loudon Wainwright III. School Days. In Delaware when I was younger, I would live the life obscene. In the spring I had great hunger. I was Brando, I was Dean, blaspheming booted blue-jeaned baby boy. Oh, how I made them turn their heads. Brownie girls, they jumped for joy and begged me bless them in their beds. upon the lake. In the spring I had great hunger. I was Keats, I was Blake. My pimple pencil pain I'd bring to frogs who sat in trance. My drift drained it as I would sing. Thought St. Andrew had sufficed, but in the spring I had great hunger. I was Buddha, I was Christ. You wicked wise men, where's your wonder? Third, um dos temas do álbum Recovery, originais de quase 30 a 40 anos, recuperados pelo talento natural de Loudon Wainwright e pela produção de Joe Henry. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. É mais daqui a pouco o Trilinhas com Ana Cristina Ferrão. Voltamos às repetições do velho, da velha história do hidroavião, que sabe sempre tão bem ouvir, tal como School of Seven Bells. Sister, brother, son, or daughter. Falls no lote de solta as iniciais do Viriato 25, edição terça para quarta oportunidade na Radar. I am and know these guys. New cut, David van der Velde. I will be fine. When the morning ouvido em soltas nesta fase inicial de Viriado 25 é o Noite Dentro na Radar, David Vanderveld, aliás, Vanderveld, I Will Be Fine, Lila Downs, Perro Negro. Frío, ¿dónde va ese perro, perro negro, entre el humo que aparece por el bar? No se encuentra con la parca, porque se hizo un trato para gobernar. Ese perro apareciera de Nahual. Corre, salta, brinca, salta de la barda, por si acaso escucha la corriente de la calle que te va diciendo, la banqueta que va murmurando, las palabras que van caminando, las paredes, busca la verdad. Dice la verdad, dice la verdad. Uns minutinhos antes do Trilhinhas da Noite foi Lila Downs, El Perro Negro, Geraint Watkins, Chagrin. Don't look back, keep on running, save your prayer for what's coming. Stormy weather and windy sea, we'll be together, you and me. And don't you cry, it's not over, it's not goodbye, you'll see. Stormy weather and windy sea, we'll be together, you and me. La mer, chagrin, chagrin. It's too far to run. There's no place to hide. It's too late to say goodbye. It's out of reach and out of sight, but the flame still burns inside. So don't look so sad. It's nothing. All that you had has gone. Je l'ai doucement sur la mer. Chagrin, chagrin. Sur la mer, chagrin, chagrin. Tira-linhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Ontem já vos explicámos que o rio para aquelas bandas, a bem dizer, nem rio era. Era antes um pântano cinzento, horizontal, até aos morros de Alcochete, ou do que, para os viajantes de Angola, se calculava que fosse Alcochete. Ao homem sentado diante de casa, tanto se lhe dava que se tratasse de Alcochete, Nova York ou Paris. Tinha um retângulo de cortiça nos joelhos, para a paciência de cartas, e ao levantar os olhos do baralho com a cabeça ainda em Luanda, não via o Tejo. O que via era uma ilha de palmeiras, uma concha de arcadas com aves pernaltas nas empenas e fragatas a gasóleo, largando para a pesca num rastro de motores e batucada. O homem morou 47 anos em África, a trabalhar de motorista, de camião, ao serviço dos holandeses dos diamantes. E custava-lhe habituar-se a uma terra de frio, onde ninguém o conhecia, tirando os vizinhos da desgraça, que dividiam com ele uma língua de lama e alforrecas, furtada aos desenfados do rio. E mesmo assim, calado como era, as poucas frases que dizia, reservava-as para os azares do baralho. Valete de ouros sobre dama de paus, 5 de copas sobre os 6 de espadas. Um duque desesperado a acenar asas de mocho sem ter o preto onde ancorar. De forma que estava o homem diante de casa, às voltas com asas e manilhas, e sentado ao lado dele, num balde ao contrário, um cego de óculos de mica. Muito direito, atento com os ouvidos, que é como os cegos veem, enrolar uma mortalha com deditos de crochê, e mal os sons rareavam, sinal de que o homem hesitava a pensar, o cego perguntava logo, inquieto: como é Lisboa, Arthur? Ao fim de um silêncio comprido, o homem, a desfazer a paciência com a mão aberta e a olhar para Alcochete, respondia: Lisboa? Guardava as cartas de má morte no bolso e ficava-se de pálpebra rancorosa no hidroavião, à medida que pelas redondezas começava uma agitação de ralhos e de caldos em púcaros de folha, que era o jantar de quem viera de Angola, sem dinheiro para uma quarta de chouriço. O homem não comia. Demorava-se crepúsculo adentro até o hidroavião desaparecer nas luzinhas de Alcochete ou de Paris, que para os nascidos em África, como era o seu caso, era igual ao litro. E ao cego, ao lado dele, impassível nos seus óculos de mica, a puxar fósforos e a acender o cigarro na colher da mão, também não importava. A História do Hidroavião, escrito por António Lobo Antunes,

Inside Your Mind. E já a seguir o single Final Stroke, single promocional, é o regresso de Gomo às atividades. É o segundo álbum do genérico Nosy, com dois filmes em destaque por aqui, na primeira das duas horas de Viriato 25, noite dentro na radar. Para trás chegou mais um tirolinhos, para a frente falta a colher de blues. Gomo Nosy. Feriado 25, noite dentro na radar, a caminho da nossa colher de blues da noite. Esta semana a companhia Calvin Russell, cena nacional a animar-se após o primeiro trimestre de 2009. Gomo, o regresso com Nosy, foram dois temas. Cruz vermelha sobre fundo branco. A data do lançamento está próxima, 11 de maio. Os Golpes. Marcha dos Golpes. Bye. vida corre inteira pelas nossas mãos. A morte morre inteira pela força das nossas mãos. A vida corre inteira pelas nossas mãos. A morte morre inteira pela força das nossas mãos. A vida corre inteira pelas nossas mãos. Até lá é a colher de blues. Esta semana acompanha-nos nestas inserções Calvin Russell, This Is My Life. I'm standing at the crossroads. There are many roads to take, but I stand here so silently, for fear of a mistake. One path leads to paradise, one path leads to pain, one path leads to freedom. They all look the same. I've traveled many roads, and not all of them were good. The foolish ones taught more to me than the wise ones ever could. One path led to sacrifice, one path led to shame, one path led to freedom. They all looked the same. There were roads I never traveled. There were turns I did not take. There were mysteries I could not unravel. Leaving you was my only mistake. So I'm standing at the crossroads, imprisoned by this doubt. As if by doing nothing I might find my way out. One path leads to paradise, one path leads to pain, one path leads to freedom. But they all looked the same, and there were roads I never traveled. There were turns that I did not take. There were mysteries that I left unraveled. Leaving you was my only mistake. Yeah, there were roads I never traveled. There were turns I did not take. There were mysteries that I left unraveled. Leaving you was my only mistake. Leaving you was my only mistake. Thank you. up and down. Find an eating place in the town. He looked that menu through and through to see what a dollar bill might do. It was this one meatball. Told the waiter so near at hand the sample dinner that he had planned. The guests were startled one and all to hear that waiter so loudly call. One meatball, one meatball, one meatball. This here dude, he wants a one meatball. He said, some bread, sir, if you please. The waiter hollered from way down the hall. You get no bread with your one meatball. Hear that call. You get no bread with your one meatball. One meatball. One meatball. A colher de blues desta semana a aparecer habitualmente às 23h45. Hoje foi um pouquinho mais tarde. E esta semana com a companhia de Calvin Russell, This Is My Life. Meia-noite. Amor Fúria, companhia de discos do Campo Grande e a Radar orgulhosamente apresentam Os Golpes. Cruz Vermelha sobre Fundo Branco. O disco de estreia. A vida corre inteira pelas nossas mãos. A morte corre inteira pela força das nossas mãos. Radar, a rádio oficial. O seu assobio causa suspiros e a sua música comove-nos. E agora, ele está de regresso a Portugal. Oh, on and on, we are the homeless sociopaths. Oh, on and on, we are the homeless sociopaths. Andrew Bird, 25 de Maio, Cinema São Jorge, 26 de Maio, Teatro Circo de Braga. O músico passa pelo nosso país com as canções do novo álbum Noble Beast. Andrew Bird, ao vivo. 25 de Maio, Cinema São Jorge, 26 de Maio, Teatro Circo de Braga. Apoio Radar. Passado. She can't live, futuro. Radar. agora. A Radar 97.8 MHz Rádio Difusão, também online www.radarlisboa.fm. Entre as 23 e a 1 da manhã, de segunda a sexta, dá também o regime de terça a sábado. Por aqui, a nova Toca do Lobo, Viriato 25. Boa noite. That's how I got to Memphis. São os saldos iniciais da segunda hora de Viriato 25 até à 1 da manhã convosco em plena pontinha da antena radar, com Boomerang à meia hora, 0h30, depois 0h50 sensivelmente na ponta da língua. Os convidados da semana para essas rubricas são, como já se esperava, em contínuo da semana anterior, primeiro John Martin, depois Jack Kerouac. São os da abertura desta segunda hora para Mount Analog, featuring Carl Blau, That's How I Got to Memphis, Lucinda Williams, If Wishes Were Horses. Come. walking with me, walking with me. 97.8. Dentro do radar, noite, terça para quarta, entre soltas, Bad Flash is Higher Than the Sun. É não perder John Martin e uma retrospectiva relativa ao álbum Quadruple Ain't No Saints no nosso Boomerang às 0h30. Com o recorde de vendas do álbum de estreia, quatro rapazes de Sheffield transformaram-se numa das maiores bandas do novo milénio. Em poucos anos e através do uso de novas ferramentas para a difusão da música, como é o caso da internet, os Arctic Monkeys saltaram do anonimato e provocaram um hype sem precedentes no Reino Unido. Esta semana na Radar recordamos Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, disco de 2006, ao mesmo tempo que traçamos o percurso da banda de Alex Turner. Why? want to hear ya. Kick me out, kick me out. I don't wanna hear ya. I don't wanna hear ya. So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf. Esta semana na Radar com Tiago Castro, a primeira grande passagem, a grande não inteira, acontece hoje, quarta-feira, às 14 horas, para os Arctic Monkeys. Há pouco, Fake Tales of San Francisco. Dancing Shoes também, nas saliências da noite. You've seen your future bride. Yeah, but it's so, so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting, and the only reason that you came is to what you're scared for. Exato, 0.8. março às soltas, neste caso da segunda hora de Viriado 25, enquanto não chegamos ao tempo do boomerang dedicado desde a semana passada ao maravilhoso quádruplo Ain't No Saint de John Martin. M83 com Kim and Jassy. Desde sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a Radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na Radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em 2 horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na Radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. E não só, também a recuperação noturna a partir do fecho de Viriado 25 e entre a 1 e as 3, Nuno Galopim e os seus discos voadores. Wrong. O single evidente de Sounds of the Universe, o novo Depeche Mode. Thank you. 40 anos de carreira são muitas as fases a ter em conta. É o que faz a magnífica compilação Ain't No Sign, dedicada a John Martin, que nos abandonou em janeiro de 2009. Ficou por aqui Amsterdam. Deixamos ainda no disco 2, é onde vamos, Hang Up e Acid Rain, bem mais no registro habitual de John. Yesterday's TV, rain came down, burning down the highway. Rain keeps falling, raindrops keep on fooling me. Rain keeps falling, raindrops keep on getting in my eyes. Rain fell down, heard the sound of yesterday's TV. Rain fell down, heard the sound of politics. The words keep failing, the words that keep on fooling me. Raindrops falling, falling in my eyes. Every time it rains, turn the TV on. Every time. Semana passada, a dedicatória do Boomerang falhou apenas na sexta-feira, dada a entrevista feita a propósito da reedição, revista melhorada de Conta-me Histórias, o livro biográfico do Chute e Motopés, John Martin, Ain't No Saint. Vamos a meio do disco 2, a edição é de 4. Para Ain't No Saint é toda a carreira. Também são 40 anos de carreira. Hoje Amsterdam, Hang Up e Acid Rain. É Viriato 25, noite dentro na Radar 23, 1 da manhã, de segunda a sexta, que dá também um terço a sábado. Joy Division, TV on the Radio, U2, Beck, Yeah, Paul McCartney, Ramones, Bob Dylan, Franz Ferdinand, Bruce Springsteen, Lily Allen, Hot Chip, The Clash, David Bowie, Rufus Wainwright e muitos outros. Juntos num disco por uma causa. Ajuda as crianças vítimas da guerra. War Child Heroes, uma compilação sem precedentes que reúne versões de temas dos maiores nomes da música entregues à nova geração. War Child Heroes, um disco Radar. Todos os lucros provenientes da venda deste CD serão entregues à organização War Child. Daqui a pouco há na ponta da língua para finalizar a edição Duplo Hora de Viriato 25. Eis uma das preferidas nossas para War Child Heroes. Transmission da Joy Division, assinado Hot Ship. Que pedra. Da Joy Division para finalizar o destaque a esta compilação, um álbum radar The Cooks Victoria, um velho original de Ray Davies para os Kinks. Victoria, Victoria, Victoria. jana kota din karda kota din tanga ta din tanga ta din na tanga kota din na tanga ta jana ta kota din nam ta kota jana ko kupa ta kota kupa ta kota din kota jana kota din din ta ta kota ta din din kota kota na ponta da língua. Segunda semana entrega Jack Kerouac com o acompanhamento musical de Steve Allen, Poetry for the Beat Generation. Assim ficam também as nossas despedidas por hoje, prometendo voltar amanhã à Dia do Radar. Tchau, take care. Union Cafeteria, late cold March afternoon, the street, 3rd Avenue, is cobbled, cold, desolate with trolley tracks. Some guy on the corner is waving his hand down, knowing somebody emphatically. And out of sight behind a black and white pillar, cold clowns in the moment horror of the world. A Puerto Rican kid with a green stick, stooping to bat the sidewalk, but changing his mind and halting on. Two new small trucks parked. The withery gray rose stone building across the street with its rhyme heights in the quiet winter sky. Inside are quiet workers by neon and tablatures practicing fanning lessons with the murderous Marbo. A yakking blonde with awful wide smile is macking her mouth, lip talk, to an old bodhisattva papa on the sidewalk. The tense quickness of her hard working words. Meanwhile, a funny bum with no sense tries to panhandle them and is waved away stumbling. He doesn't care about society, women embarrassed with paper bags on sidewalks. Unutterably sad, the broken winter shattered face of a man passing in the bleak ripple, followed by a Russian boxer with an expression of Baltic lostness. Something grim and Slavic and so helplessly beyond my conditional ken or ability to evaluate and believe that I shudder as at the touch of cold stone to think of him. The sickened old awfulness of it, like slats of wood wall in an old brewery truck. For I prophesy that the night will be bright with the gold of old in the inn within. Shin McIntorio, with no money, no bets, no health, falls on by, pawing his inside coat, no hope of ever seeing Miami again, since he lost his pickles on Orchard Street, and his father stutel-fettered him to hospitals of gray, bleak bone, drying in the moon that mortifies his coat, and words sing what mine brings. Bleeding, bloody seamen of Indian England, battering in coats of Third Avenue, with no sense and their brows streaked with wine sop, blood of obligate sad adventurers far from the pipe of Liverpool, the bean of bone bottle Liffey Brown, far hung unseen top tippers of ocean wave. God bless and sing for them as I cannot. Cooper Union blues, the muzak is too sod. The gaiety of grave candidates makes my gut weep, and my brains are awash down the side of the blue-orange table. As little sneery, snurfling Puerto Rican hero bats by booming his coat pocket, fisting to the vicinity where mortuary waits for bait. What kind of service do broken garrels give? Oh, have pity, bodhisattva of intellectual radiance. Save the world from her eyebrows of beautiful illusion. Hope, oh hope, oh nope, oh pope. Thank you.